don't see anything, search car. Vou à direita na Produ Serra Vista 369. Azul 2774, prossiga. Negativo, aguarde só mais um instante. Vista 1-0 encontra-se impraticável no momento. Colisão com pássaro. Estamos aguardando o infra-aero recolher o animal para autorizar o seu acionamento, para que não gaste combustível à toa. Muito obrigado pela informação, Azul 2774. 0062, só. Só informação, a aeronave que pousada anteriormente a sua tinha informado um animal morto próximo ao táxi eco na pista. Como já estava na curta final, não informei, não remeti, mas conseguiu avistar alguma coisa? Teve alguma visão, algum efeito no pouso? Negativo visual, nada diferente. Ok, Azul 4062, se aproximando do objeto. Manter, aguarda alinhado na pista. Se mantém, aguarda lá. Vou no 354. Portugal 2512, Salvador Ground. We told you to maintain position due to an bird. And dead bird over runway 10. We are contacting ground staff of Infraero to collect the dead bird on runway 10. Due to that situation, we had to maintain your position. But in a few seconds, we will clear you to runway 10. The wind is 1, the KNH is 1014, total group tower 118 decimal 95. Orbitando 368 para o voo 1228. 332 da Portugal, ponto espera como número 3. Confirma 40 aborto Salvador 320. Confirma. 2222, faz com que o Airbus já capa. Chanel 6074, com a pista liberada, vou na Pro de Serra Vitor 366, desça para 2500 pés, está estabilizado. Direto 366, descendo para 2500 pés, está estabilizado, ou Chanel 0074. É o 08. Livre de rolagem, gol no 354. Gol do Cava, né, que forte, top 5, mano. Portugal, 2512. Maintain position. Treinamento no patch station, tá? Obrigado, que estiver aqui no patch station, então, para a próxima. Valeu, bem, tá? Abandono espera, vou na Pro do Serra Vitor 368, desça para 4 mil pés, o ajuste no 014. Na Pro do 368, 4 mil pés, no 014, na 3891. O 1228, mantenha a espera na posição do Serra Vitor 368, no nível 060, aguarde para voar o Serra Vitor 366. A sua escuta. No controle, é um 354. Afirmo, gol no 354, controle Salvador 2018. Boa noite. 354. Gol no 354, contato radar, via saída PUCA, suba para nível de voo 230. 230, via PUCA. Portugal 2512, clear takeoff runway 10, wind 130 degrees, 06 knots. Clear takeoff runway 10, Portugal 251. Salvador, boa noite, Matéria 2228, posso esperar a próxima. Matéria 2228, boa noite, Matéria, ponte para aguardar. Estabilizado o Xanel 6074. O Xanel 6074, complete a sinal R9 e chame a torre. Frequência 118, decimal 95. 1895, bom dia. Bom dia. Van 3891, desça para 2500 pés, autorizada a sinal R9, reposto estabilizado. Para 2500 pés, autorizada R9, chame a estabilizada 3891. Confirmando, o Xanel 6074, visual campo. Afirmativo, visual. Autorizado, pouso pista no 0, vento 130 graus, 0,9, Xanel 6074. Autorizado, pouso no 0, Xanel 6074. Portugal, 512, airborne at 26, call the pass control, 20.8. 20.8, departure 251-219. Local control, 19, departure 251-219, climbing flight level 370, request west to Bilbo. Portugal, 2512. Radio contact via Momo de Patrick, Qualifier 370. Via Momo de Patrick, Qualifier 370, Portugal 251. Voo 1354, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545, 2085, voo 354, boa noite. Boa. Usado táxi ao ponto de espera da Ronda Zero, via Bate ou Ninja, ponto de espera, torre 3951. Boa. 3891, complete o sinal R9, reporte passando pela Vida 366. Vai chamar 366, 3391. 3228, tá totalmente pronto? Sim. Série 2228, após da Avianca. Na curta final, autorizado, ele manter pista no zero. Pode ouvir essa ali, mantém não, né, 02022. O 1228, desça para 4000 pés, complete curva à esquerda, foi na prova do Serra Vida 366. 4000, esquerda, completando a prova do 366, o gol 1228. A prova do 366, o Gabi do 366, o 3891. Tá, 3891, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 118953291, bom dia. Bom dia. Bono 228, desça para 2500 pés, autorizada a sinal R9, reposto estabilizado. Para estabilizado, Bono 228. Bom, Mario, pista livre, aeronave alinhando para decolagem. O vento 120 graus, 089, que legal no 014. 014, aguardando seu 3389. É, 074, Solo 29, direita Solo, 2 decimal 9, Nath. 29, Golo, 074. Solo Salvador, muito bom, Xamena, 074, livrou. 0 grau, 079. Intercolagem, 2222. Solo Salvador, muito bom, Xamena, 074, livrou. Salvador, 0074. Eu chamei 0074. 0074, Alfa, Kilo, 43, posição 2, Romeu, 43. Tan 3891, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 089. Entre pouso 9 no 0, 4, 3, 8, 9, 1. 2, Romeu, a posição. Alfa, Silva, 4, 3, no 2, Romeu, 0, 7, 4. 0, 8, 4. Controle Salvador, boa noite, Passaredo 2228. Passaredo 2228, boa noite, contato radar. Suba sem restrição para nível de voo 1180, saída Arbor 1. Arbor 1, sem restrições, 1802228. Gono 228, complexo final R, nave, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, bom dia. Bom dia. É Portugal, 2512, call receiver center, frequency 125, decimal 45, if unable 126, decimal 85. 125, decimal 850, Portugal 251219. 3891, Alfa, reporte antes da Juliette. Confirmando Alfa, Juliette, portão 1 no 0. Alfa, Juliette, 1 no 0, 228, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 029. Autorizado pouso, voo no 228. Lança 74, decolagem 34, controle, Salvador 0, decimal 8. Alfa Salvador, 1208, buenos dias. Controle Salvador, buenos dias, o azul 2774. Azul 2774, bom dia, contato radar. Eu sou da Coral, sou paramédico de voo 160. A Coral por 160, 2774. Solo, aos 36, livre à direita, taxi Alfa, Kilo, Pátio 3, 5 Romeu, posição. Alfa, Kilo, Pátio 3, para a posição 5 Romeu, gol, 1-2-2-8. Alfa aqui no Pátio 351 mesmo. Olha, 2228. Siga. Cidade mal destino. Aguarde a coordenação. Peso 2228 autorizado. Direto Vitória da Conquista. Direto Conquista, obrigado, 22. Peso 2228, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterne 126 decimal 0. 288260, obrigado. 12774, a 5 milhas para a posição coral, serviço radar encerrado. Chame Ilhéus, 120, decima 1. Contra Ilhéus, 120, decima 1. Bom dia. Boa Nação 3520, cruzão 190 para o 150, vai no Mari. Pan 3520, aciona identificação, vai na ProDinari para interceptar a chegada Mari, desça para nível de voo 050. 050, possibilidade de voo direto Serra Vida 366? Autorizada, direto Serra Vida 366, Pan 3520. 366 na Pro, descendo para o 050, Pan 3520, graças. 3520, desça para 2500 pés, o ajuste no 014, autorizado a sinal R-Nave, reforço estabilizado. 2500, autorizado R-Nave, chama estabilizado, 3520.